Hino 483 da Harpa Cristã, Ora Vem Jesus. Abra sua Harpa Cristã no Hino 483 e louvemos ao nome do Senhor. Thank you.